São todos meus amigos. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Conheço um lindo coelhinho. Sou Jota Espertalhão, sou muito, muito meiguinho e um grande atrevidão, mas sou um bom coelhinho. Conheço uma linda porquinha. Meu nome é Felisberta, vivo num bom cercado. É que ao ver a porta aberta, achei o lar tão desejado. Animais que eu conheço são todos meus amigos. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Conheço uma linda ovelha. Sou Anacleta, a tua fã, que mesmo sem estar vestida e por causa da minha lã, estou sempre, sempre aquecida. Conheço uma linda. Sou vaidosa à minha maneira, trago um cabrito pela mão. Do Bob sou companheira, sou a cabra, pois então. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Conheço uma linda galinha. Não sou uma galinha qualquer, sou a Matilde e sou diferente, a mulher do galo Xavier, e agrado a toda a gente. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Os animais que eu conheço são todos meus amigos. Os animais que eu conheço.